Portal do Arrocha. Que novinha é essa quando escuto o paredão? E é o tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, fica no chão. E é o tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, fica no chão. É o tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, fica no chão. E é o tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, o desce bunda, fica no chão. Que movimento é esse que vai pegar? Toda sexta-feira a novinha quer quicar. Já tomou tatuada, corote com limão. Que novinha é essa quando escuto o paredão? E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, fica no chão. E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, fica no chão. É um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, fica no chão. E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, joga no chão, big bang, vai. Vai fazendo, vai fazendo, vai. Vai fazendo, vai fazendo, para aí, vai fazendo, vai. Sete um na malandra, sete um na malandra, sete um na malandra, vai. Tipo Alemanha, sete um na malandra, sete um na malandra, sete um na malandra, vai. Tipo Alemanha, vai mamãe, vai papai, se não for pra casar, só não vai, vai. E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, fica no chão. E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, desce bunda, fica no chão. É um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, fica no chão. E é um tal de desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, fica no chão. Show do descarado, Big Joe. Falou Paulo estilo estourado. Só corta o cabelo das feras. Sete tsunami, sete tsunami, né? Tem a sua visão, malandro, tá ligado? Pode voltar a faixa que eu sei que você gostou.